que é bom, sei que é, tá ligado? Ladrão do bom tem dinheiro, tem carro, né? Mulher de monte, droga reveria. Duas, três mina pro love, noite e dia só no soro. Tênis bem louco, bobo é banhado. Cigarro não, só baseado que é um trago. Uma pá de otário, ganha um movimento, só inseto se envolvendo. Viaja no tempo, vai vendo. Minha tormenta babo ovo o dia inteiro. Muito acelerado, louco por dinheiro não é. Se adianta aí, bom pra caramba. Se mantém, se humilhar, passar os gambé pra trás. Não importa como é que se faz, que se envolve. Ele tem, eu não tenho aí. Passa meu revólver depois. Esquido bom, só festa, só mulher. O malandro é o malandro e o mané é o mané. Pois é, o tempo passa, o outro ali não evoluiu. Moscou, demorou. Moleque doido, atropelou, esmirilhou. É sem boi na minha, sem argumento. Quem para no tempo será levado pelo vento. Puro veneno, o crime é sangrento. Amo minha vida, vivo por dinheiro, não me imagine sem carro, sem mulher. Roupa e tênis só na apetite da quadrada. No bolso dois pente, comer lavagem é pra porco. Né não, não tô louco, tira a joia do pescoço. Madame é só pipoco, quer se ver cercada de arma no cativeiro. Não, não, não quer, tão vem com o meu. Minha cara é o dinheiro. Haha. Minha cara é o dinheiro. Crime é louco, truta, e você tá ligado que pra sobreviver tem que ser rápido, acho. O crime é louco, truta, e você tá ligado que pra sobreviver tem que ser louco, lunático. O crime é louco, truta, e você tá ligado que pra sobreviver tem que ser rápido, acho. O crime é louco, truta, e você tá ligado que pra sobreviver tem que ser louco, lunático. O crime é louco, truta, e você tá ligado que pra sobreviver tem que ser rápido, ágil, crânio, sarcástico, louco, lunático. Correr pelo certo, senão tudo acabado é só parar e ver aí quantos já morreram no crime ou de treta, né? De terceiros, por causa de dinheiro, luxo, fama, status, tudo é falha e acabar também. Com as mãos pro alto, eu que vi, já vivi. Quantos sonharam com meu fim? Tô aqui firme, nunca me deixe cair. Sobreviver não é tão simples assim. O playboy não consegue um dia no Itaim. Vai ver o que é pânico, um ser se transformando, uns parasitando, vários se matando entre si. E a ambição cega até moleque, que uns paga de oitão, vários pagam de bag. Mas o papo é ladrão, nem se envolve, ponha tudo a perder na hora do choque. Chora, se contorce, agora quer sair. Vacilou, esperou, tramou seu próprio fim. Olha o que o dinheiro faz com a mente humana. Malucão, nunca fez um aí, quer ser bacana. Quando faz a boa, gasta reveria com bebida. As festas, mano, e as minas subiu. A Gozolândia acabou com seu reinado. Veneno chegou, cê corre, tá derrubado. Nem sempre é bom ser esperto, que eu tô vendo dos otários e interesseiro. Tudo por dinheiro morrendo. Tudo por dinheiro e morrer. O crime é louco, truta, e você tá ligado que pra sobreviver tem que ser rápido, ágil. O crime é louco, truta, e você tá ligado que pra sobreviver tem que ser louco, lunático. O crime é louco, truta, e você tá ligado que pra sobreviver tem que ser rápido, ágil. O crime é louco, truta, e você tá ligado que pra sobreviver tem que ser louco, lunático. Mesa total, Mano Fran, meu parceiro, morô? Tribunal MCs, tamo junto. Função pobre louca, antiga 63, nego mola, ha.